eis aqui, bendizei ao Senhor, servos fiéis que estão a clamar na casa do Senhor, noite e dia. Levantamos nossas mãos a te adorar. Bendito seja o Senhor que fez o céu e a terra. Desde Sião nos abençoa. Te exaltamos, ó Deus, em nossa espera. Servos do Senhor, unidos em louvor, na casa do Altíssimo encontramos o amor, com corações rendidos em adoração. Levantamos as mãos em gratidão. Bendito seja o Senhor que fez o céu e a terra. Desde Sião nos abençoa. Te exaltamos, ó Deus, em nossa espera. Levantamos nossas vozes em um só coração. Na presença do Senhor é onde encontramos a salvação. Bendito seja o Senhor que fez o céu e a terra. Desde Sião nos abençoa. Te exaltamos, ó Deus. Português e worship, uma coisa que traz o BPN.